quiser fugir pra qualquer lugar que for, nem precisa me chamar, tão perto que eu estou. Mas seu medo de perder não te deixa me olhar. Esqueça o que passou, que tudo vai mudar. Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor. Pro bem, pro mal, você me tem, não vai se sentir só. Meu amor, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Hey, yeah, hey, yeah. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Se quiser, sempre que quiser, e as estrelas me der a mão, deixa eu te levar. Eu penso em te tocar, te falar coisas comuns e poder te amar. O amor mais incomum. Não deixa o medo te impedir de chegar perto de mim. O que aconteceu ontem não vai mais repetir. Me deixa então estar contigo, seus desejos sei de cor. Pro bem, pro mal, você me tem, não vai se sentir só. Meu amor, se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. De me tomar. Se quiser, sempre que quiser, e as estrelas me der a mão, deixa eu te levar.